teus olhos toda lágrima. Ele enxugará do teu pranto toda dor. Quem tem fé pra crer, verá Jesus, sentará à mesa com Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quero ver o céu se abrir e a Santa Igreja subir. Acredita, dá um grito de glória aí, vamos. Ele enxugará do teu pranto toda dor. Quem tem fé pra crer, verá Jesus, sentará. Yeah. vem buscar tua noiva, vem buscar tua igreja. Jeová Rafa, Deus que cura, enxugará dos olhos toda lágrima. Jeová Jiré, Deus provedor, enxugará dos olhos toda lágrima. Jeová Nissi, Deus de vitória, vamos, enxugará dos olhos toda lágrima. Jeová Yahvé, vai, vai, vai, vai.